like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. You wanna take her? Olá, olá, ouvintes! Muito boa tarde para todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Domingo à Tarde. Tudo bem consigo? Pois é, cá estamos para mais uma edição, neste caso para 18 de novembro de 2012. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O seu Domingo à Tarde, que hoje lhe vai trazer músicas, sobretudo da década de 90, e que são parte de uma recordação. Enfim, não é temático, vai como for, mas a minha ideia mesmo esta, é que ao longo destas duas horas, o ouvinte desfrute de músicas mais dos anos 90. Como ainda estou nessa onda, já iniciamos aqui com os Blonde e o tema Maria. Agora vamos ficar com os Santa Maria, tema Tropicália. É um tema da década de 90, de 98, se não estou em erro. E vamos juntar a este um outro tema que também fez muito sucesso na sua altura e que é um tema que os ouvintes à partida se recordarão. Se calhar não tanto na voz destes, mas é na voz destes que vai. Os 18s trazem-nos Mamma Mia. É uma música mexida também, que vamos aqui então ouvir. Vamos ficar também nesta edição do nosso programa com os Sixpence Non-Richard, o tema Kiss Me, ainda também os Crowded House com o tema Don't Dream It's Over. São os próximos 4 que vamos ouvir, os primeiros 4 que vamos ouvir, já depois dos Blondie com Maria. Assim se abrem as portas de mais um Domingo à Tarde. Boa tarde. sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Hey now, steps to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clear in the roof. Get to know the feeling of liberation and release. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now. Ora, cá estou novamente a quebrar as regras. Disse que íamos ficar sobretudo com música da década de 90. E, bom, sobretudo não quer dizer que não se possam abrir exceções, né? Mas desta vez vão acontecer exceções e que exceções. Ora bem, vamos começar desde já com a música No Surprises dos Radiohead. É aquela que vamos ouvir já de seguida. Um tema que certamente os ouvintes se recordam bem. Eu acho que esta música fez parte de um filme. Agora também não tenho a minha assistência. Aproveito também Star, dos Rimmer, a portuguesa Rita Red Shoes, com os seus sapatos vermelhos e com o Choose Love. Também a música, como se viu logo depois, Let Me Be The One, de Sasha. São as quatro próximas que vamos ouvir, um domingo que espero sinceramente estar a correr tal e qual como deseja. Um domingo à tarde, e aqui na Rádio Internet, o nosso objetivo é mesmo fazer-lhe companhia. Acabamos então a música, vamos ficar, como disse, com esta música dos Radiohead e que dá pelo nome de No Surprises.

Sasha, Let Me Be The One. Agora vamos voltar às músicas da década de 90, tal como eu disse, e vamos ficar desde já com uma música que para mim é muito especial. É mesmo muito especial. Faz parte da minha primeira cassete de vídeo, que já não existe, coitadinho. Mas pronto, já era Welcome, Look At Me. Ainda aproveita mais Shania Twain, outro tema do género. Faz parte da minha primeira cassete, que já não existe, mas faz conta que existe. Era a número 2, a outra era a número 5. That Don't Impress Me Much, da cantora Shania Twain. Vamos depois abrandar com um tema que fez muito sucesso na altura, hoje se calhar um bocadinho ridicularizado, digo eu, se calhar está em exagero, mas a verdade é que ela fez muito sucesso e é hoje parte da nossa saudável e agradável memória. Hit Me Baby One More Time, a música da cantora Britney Spears. Provi também nesta edição uma outra música da Jennifer Lopez, quem é que não se recorda deste If You Have My Love? Ah, pois é. São as próximas quatro que vamos ouvir nesta edição do nosso programa Domingo à Tarde, aqui na Rádio Antenoel. Vamos à música, então. Good looking, bad tasting, full-bodied, butt-wasted, loose living, tight fitting, what you see ain't what you are getting. Big makeup, little breakup, she wants it, he's got it, cold-blooded, hot gossip, superficial expectations. Look at me, you can take it all because this face is free. Maybe next time use your eyes and look at me. I'm a drama queen. But you got being right down to an art. You think you're a genius,

Ai, ai, bons tempos, bons tempos. A música que se fazia era outra. Não é que hoje se faça assim tão má música. Já começa a haver artistas preocupados em fazer músicas pelo menos agradáveis ao nosso ouvido, não é? Houve uma altura em que aquilo era só ruídos e coisas assim. Mas vá lá que este... Esta altura não. Esta altura vá lá que não é assim. Pelo menos já começa a haver muita uma preocupação de fazer uma coisa com qualidade. Mas pronto. Bom, vamos seguir com música, vamos seguir com temas que fizeram sucesso, que nos marcaram. Como por exemplo este tema que eu vou trazer aqui, não é de 90, mas é de 2006. A mim marcou-me. Gosto desta música. Fundamental, os Pet Shop Boys. É um tema que a mim marcou, de facto. Pronto, marcou. O que é que eu posso fazer? Marcou. Vamos também ouvir a música dos The Corrs, So Young, o tema de 98, mais depois para a música castelhana com Célia Cruz e Pablo, e aliás, Jarabe de Pablo. A música chama-se A Lo Loco. Sergio Glass vai-nos trazer uma música, para mim, fantástica também, com muito ritmo, com muita energia, que leva o nome de Por um Café, Por um Herau. São as 4 que vamos ouvir nesta edição do nosso programa Domingo à Tarde. Uma edição que está aí para o ano, este domingo, dia 18 de novembro de 2012, e que pretende então fazer-lhe companhia enquanto nos escuta. Deixe-me só dizer mais uma coisa que já me esquecia: é que depois destas 4 músicas, neste caso, mais concretamente, depois da música de Sergio Glass, vamos por um breve intervalo e vamos abrir a segunda parte com uma gota da Mafalda Veiga. Vamos ficar então com estes 4 temas. Eu volto aqui um bocadinho então. Vamos continuar a matar saudades de tempos idos. Coisinhas boas, agora com o tema de 2006. Fundamental, a música dos Pet Shop Boys. Antena Web. Sintoniza-te.

For without Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Swept away. All my thoughts just seem to settle on the breeze when I'm lying wrapped up in your arms. The whole world just fades away. The only thing I hear is the beating of your heart. And I can feel you breathe. It's watching over me. Can feel you breathe. Just breathe. In a way I know my heart is waking up as all come tumbling down, closer than I've ever felt before. And I know, and you know, there's no need for words right now. And I can feel you breathe washing over me. And suddenly I'm melting into you. There's nothing. E pronto, ouvintes, chegamos ao final de mais um domingo à tarde. É verdade, uma tarde do domingo, dia 18 de novembro, que espero então que tenha sido do seu integrado. Vamos por aqui ficar com mais 4 temas, os últimos desta edição do nosso domingo à tarde. Agora para ouvir, nem mais nem menos do que Cher com Believe e TLC com No Scrub. Ainda para ouvir também Everyday Morning, a música do Sugar Ray. Mas antes temos Angel of Mine, Mónica, para ouvir. Como já sabem, serem mais nem menos que Cher, TLC, Mónica e Sugar Ray, os nomes que vão fechar a edição de hoje do nosso Domingo à Tarde. Ouvinte, tenha a continuação de uma ótima tarde na companhia da Antena Web. Já de seguida, não perca mais uma edição de Em Cartaz, na Antena Web, então, com Rodrigo de Almeida. Fique bem, tenha uma boa tarde e até ao próximo domingo. No. A scrub is a guy that thinks he's fly and is also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his foot. I know.